Não tem palavras que dá pra expressar esse sentimento que aumenta por dentro do meu coração. Você, garota, é a causa dessa situação. É como se eu estivesse em outra dimensão. Quando te vejo, acelera os batimentos do meu coração. Vem muitos pensamentos e boa sensação, agindo de uma forte ligação. O destino pra nós mostrou a direção. Penso tanto em você que nem sinto meus pés firmados no chão. Com você quero selar uma forte união, uma história formada sem finalização. Porque antes de eu te encontrar, pra mim Deus escolheu você. Já estava marcado o tempo e o lugar para nos conhecer. Não dá pra explicar esse sentimento, ele aumenta a cada momento. É algo tão forte que não apaga com o tempo. Não dá pra explicar esse sentimento, ele aumenta a cada momento. É algo tão forte que não apaga com o tempo. Pois não se apaga jamais. Esse amor é algo tão forte que vence até mesmo a morte. É ilimitado, passa tempo, mas tempo ele fica eternizado em nosso ser. É impossível, linda, te esquecer. Cada momento da vida quero viver com você esse amor e te fazer feliz. Essa missão Deus me enviou e te colocou na minha direção. Com plena felicidade e amor sincero, pra muitos esse sentimento é um mistério que poucos conseguem compreender. Só quem vive da verdade consegue entender. Mas a razão disso tudo, linda, é você. Não dá pra explicar esse sentimento, ele aumenta a cada momento. É algo tão forte que não apaga com o tempo. Não dá pra explicar esse sentimento, ele aumenta a cada momento. É algo tão forte que não apaga com o tempo. Pois não se apaga.